Max Viola no beat, esse é brabo. Vai, vai, malvadão. Conhecido na quebrada, elas me chamam malvadão. De Juju e de Lacoste, pique, manda que chavão. Tô passando sem camisa, com copo e beck na mão. Ela fala assim, ó. Vai, vai, malvadão. E aí, Conquista Records. Max Viola no beat. Vai, vai, malvadão. Chamam malvadão, de Juju e de Lacoste, pique, manda que chavão. Tô passando sem camisa, com copo e beck na mão. Ela fala assim, ó. Vai, vai, malvadão. E aí, Conquista Records. Max Viola no beat. Vai, vai, malvadão. André CDs, o moral de Bicoara.